Gracias, ¿no? Gracias. Cola, e o controle vai liberar aí a ascensão 085 na radial ideal, ok? Linda presente, Exo Novembro, transportando em firma, Exo Novembro. Isso aí. Charlie, fazer o balão no pátio e retornar para a esfera. Confirma, está alinhado e pronto, 897. Estou ciente, imaginei que o controle liberaria sua decolagem. O mesmo não aceitou possível vetoração. Tem aeronave na final, não tem autorização do controle para sua decolagem. Tem condições de liberar na Charlie? Tem condição. Então, gentileza, vara na Charlie, faz o balão no X-Way Juliet, Índia e retorna para o Tipo. 897. Salvador, OTAN 3663, Força Aérea 01, lhe chama. Eu não estou recebendo uma ponte, por gentileza. Afirmo, Força Aérea 01, OTAN 3663, para ponto com controle, Salvador. 6311, informo, o helicóptero ficou usando a cabeceira 35, momento fraco sua aproximação. 120 graus, 069, autorizado pouso, piscina 0. Autorizado pouso, final 6311. Gerando sinal, baixar e travar, Novembro Oscar Romeo, ciente, cabeceira 35, ciente de tráfego. Novembro Oscar Romeo, pouso parado, cabeceira 35, 120 graus, 069, aponte, solo controlado. Zona solo. Escuta permanência, controle Salvador. Oi. O 3663, muito grato pela ponte. De nada, sempre à disposição. Reporta, vou te esperar. Afirmo, qual o pato destino? Eu acho que é o meu. Pra ultrapassar então, tem 5 aeronaves na Papá. Então, vai ultrapassar o prolongamento da Papá e a guarda retorno para o táxi. Ah, retaguarda então, a aeronave ingressar na deixa. Ela vai decolar na 35. Xenai 6311, solo 017, solo 219. 219, Xenai 63. Exo 90 aeronave, um helicóptero forçando, vai aguardar. Solo Salvador, Xenai 6311, de golpe. 6311, táxi autorizado Alfa Índia, para o portão 2. Alfa Índia, portão 2, Xenai 6311. Confirme o motivo da nossa pretensão na decolagem, 897. Boa noite, 97, só um minuto. Exo Novembro autorizado, ingresso é porta alinhada e pronto, por 035. O Gol 897, motivo. Eu não fiz a coordenação prévia com o controle, imaginei que mesmo liberaria essa decolagem. Mas a aeronave decolou anteriormente, ele não autorizou essa decolagem. E tinha aeronave na final, foi necessário, infelizmente, tirar da cabeceira. Isso aí foi por causa do hélice que saiu na frente, foi isso? Afi. É. Confirmo, só que o tubo hélice era saída gole, imaginei que o controle liberasse sua decolagem, às vezes não liberou, e eu não fiz a coordenação anterior, fiz a coordenação prévia. Eu acho que a falta de competência foi do controle mesmo, acho que não foi sua não. Também acho, mas tem que necessita autorização do mesmo, infelizmente. O Gol 897 autorizado ali e decolar, pista no 0, vento 190, grau 069. Vai alinhar novamente, Matheus. Torre Abjet 589. Confirma. Torre Salvador Abjet 589. Abjet 589, consigo. Autorização, senhor, 360 Guarulhos. Autorização 219. É, efetua três chamadas, senhor, mas ninguém responde lá. Trip 5221 para o push. 3304 para o táxi, 3 horas e 30 de autonomia, Campinas, alternado 170 o POB. Ok, Campinas 170, autonomia de, por gentileza? 3h30. 3h30, táxi autorizado, via Juliette Alfa, ponto 0 no 0, chama na torre 186, altímetro no 0, no 3, bom voo, tá 3304. Juliette Alfa, no 0, 186, torre no 0, no 3, 3304. Chanel 63 no 1, na próxima esquerda via Índia para o portão 2. Índia portão 2, Chanel 63 no 1. Trip 5221, assim que o Airbus da TAM passar a cauda, ele puxasse na remota, chame táxi. Relativo, Ivan, com Airbus, reportará para o TAC 5221. Alguma aeronave chamou o solo anteriormente? Webjet 5891, bom dia, senhor. Bom dia, já temos aprovado o Guarulhos, o nível 360. E o número 1 para qual pessoa está de prestígio? Escute a papá, o título de 13. Ok, tá aguardando. Alinhado e pronto, noite, meu chefe. 98, Ciente da Quebec, autorização Campinas, nível 360. 299, Campinas, 360, Quebec, confirmando, o time do 1013, número 2 para copo, já temos aprovação, só um instante. Azul 4299. Deu uma chamada para o Exército 4008, a última informação que tivemos, o senhor estava pousando em um dia, né? A chamada devido à decolagem de Cindy Ondina, prosseguindo para Camaçari, na escuta do controle, sempre na escuta. 350, decola a pista 10, mantendo a reta até cruzar 2000 pés da terceira mira, após iniciar curva pela direita. Perfil de subida da AEL, Leda, após Leda, direto à posição Bidev. Controle 719.8, a torre 198.6 e acione o código 5110. Autorizado 360 Guarulhos, autorista 50 Aerovia, decola após 2000 pés ou terceira milha, direita na saída Leda Bidev. 198 é o controle, 186 torre, 5110 transponder, o F589. Correta, pode pôr o prospectamento Webjet. Chamará. Salvador, Xenia 63, 12 está no gate, para o puxe de acionamento. Desculpa, não compreendi quem chamou para o puxe. Pode ser, né? 3, 2, senhor. Então, um pouquinho embaixo da transmissão, no portão 5 está pronto para o puxe, é isso? Afirmativo. Ok, tá livre, puxar e acionar. Reporte pro táxi, seu Chanel 6312. 6312, importará, grato. Azul 4299, para copy? Tanto copy, Azul 4299. Azul 4299, aprovado Campinas, nível de voo 360, aerovia Pêndulo 16. Porém, passa via posição bridge, aí prossegue via Pêndulo 16, o resto conforme a rota do plano. Decola a pista no zero, mantendo a reta até cruzar 2000 pés, a terceira milha após curva direita, perfil subido da El Leda, após Leda direto, bridge. Controle em 1.9.8, a torre 1.8.6, acione o código 5105. autorizado Campinas, nível 360, via Pêndulo Ouro 6, após bridge, decolador no zero, com curva à direita, após a terceira milha, 2.000 pés, curva à direita, na saída da Euleda, controle 19.8, torno 19.6, transponde 5105, azul 4299. 5105, código, portão 8, chame pronto para puxa, assinar azul 4299. Azul 4299. Pushback, acionamento, meia dúzia, gol 923. 7923, aguarde para pushback, acionamento. Temos a TR da tripla logo à sua esquerda, vai iniciar o táxi com os táxis. Assim que o trato liberar a cauda, sentido ponto de espera, está autorizado já em coordenação com a sua equipe de solo. Ok, após passagem de ATR da tripla, iniciará a chamada para táxi, 923. Solo Salvador, 3521, no pago táxi, com 54 a bordo, 4 de autonomia, alternando Salvador. Salvador, 54, 4 horas, táxi autorizado, via Pátio e Índia. Observando as ruas da Avianca Oceania, que puxou no portão 5, vai posicionar na sede do Pátio 3, não interferirá no seu táxi. O ponto de espera, torre 186, altitude 1003, vovô. Quando entrega 118.6, 35221. Direto, só um instante, por gentileza. O Série 01, informe, final para a bola. 01, acusará na final, confirma como recebe. Clareza, intensidade 5. Grato. Voo 988 ao controle, ajuste agora, 1093, via mar e desça para 2000. Em direto é Cairu, meu pé está 11h25, efetuada a DLA, confere? Então, Vitor Indilete, Salvador, Cairu, meu pé, via corredores Lacheca, Chapecos, 19.8, controle, 18.6, a torre, acione o padrão 0160, Juliette. Torres 86 para acionamento, táxi e decolagem, Vitor Índia Direto. Uniforme Direto, Charlie Juliette. Salvador para a Feira de Santana, pronto para a cópia. Fox 90, decolado 2.6, controle 1 no 9.8. 9.8, visto Fox 90. 3.7, junto ao controle 119.8, a torre 18.6, acione o código 5101, papai uniforme, Juliette, Thiago Juliette. 7, cruzar o campo, eu sou o nosso. Que Fox Novamba deixou o controle Salvador, está em contato radar, suba sem restrições para 200. 200 sem restrição, isso Fox Novamba. Esquerda Santana, quem vai liberar o controle em 198, que inicialmente sai via litoral norte de Salvador, chamado Corredor Forte, ok? Está na área, está? Pátio 5? Visual, o seu tráfego da presente 286, o POB seria de? 1013 no altímetro, 0 no 3, bom voo, Juliette, Charlie, Juliette. Salvador, Xanar 3, 12, Xanar para o táxi, temos 163 a bordo, alterna Salvador, 3 horas. Tempo de espera. 163 Salvador 325, então a missão está bem baixinha, ok? Táxi direito então, se copiei certo, ó, via Juliette, ingressando na alfa traseira 286, logo a retaguarda do ATR da Trip, 1013 no altinho, tem um vovô, 6312 da Oxa. Juliette, alfa, Oxa, 6312, grato. Gillette, autorizado alinhar, reporte pronto a colagem, Sérgio. Gol 923, tem 192 a bordo, 4 e 15 Galeão. Galeão, o táxi autorizado em frente, via Juliette, seguindo a rua 329 Anca, ponto de espera todos 8.000, altímetro 1013. Confirme só a autonomia, por gentileza. 4 horas, 15 minutos, segue a voz da Oceané, a monitora 186. Gol 923, tu escuta. Colapso no 7, 070 graus, 079, o Vitor Vinicius. Chame Recife 125 ano. 125 ano, camarão. 3304, autorizado a colapso no 0, 0070 grau 069. 3304. Juliette, Charles Juliette, autorizado em ingresso, reporta alinhado, pronto, capoeira no 7. 150 nós na velocidade, é o número 4, por favor. Grato até a volta, Júlio. Trip 5221 na linha mantém, que será no 0. A ONU 0. Controle Salvador, muito bom dia. Papatango, Vitor Índia Júlio. Vitor Índia Juliette ao controle, meu cordial. Cordial. 302, desci até 2000. TAM 3304, decolado 231, no controle 119, décima 8. 198, obrigado. Salvador, muito bom dia, TAM 3304. 3304, esse é o controle, meu cordial, contato radar. Meto tá no 3. TAM 3 aprovado, chama táxi, velho. Vida, chama táxi. 221, 0080 graus, 079, autorizado a colapso, tu não sai. Tá, colagem, pago 221. Salvador, o Xené 63, 1-2, pode esperar aguardando, da 1-0. Xené 63, 1-2, autorizado a alinhar e manter, cabeceiro 1-0. Alinhar e manter, só para cheque de rádio, como recebe, senhor? Pode, claro. Sete rádio Juliette, mantenha, cabeceiro 1-7. Fox Nova, esquerda, Vatap. Esquerda, Vatap, esse Fox Nova. Juliette, Charles Juliette, autorizado a decolar a pista no 7, 0070 graus, 079, após decolagem vai manter a perna contra o vento da pista no 0. 221, decolagem 3-3, controle 119, 8. Sim, 798, 352, 2 zona. Via chegada. Seguro Salvador, bom dia, 352, 2 zona, decolado no perfil da saída Golem, na sua escuta. 52, 2 zona, este é o controle, contato radar, suba, sem restrições, para o nível 180. Gente, apaga o nível 180 sem restrições, trip 52 da zona. Guia Juliette, Thiago Juliette, posso em cruzamento. O Juliette não copiou, vai manter o telão do vento da 1-0, confirme. Está autorizado a presente cruzamento do campo para o setor norte, Juliette, Thiago Juliette. Cruzamento, setor norte, Juliette. E o transponder 0125, Maica com Delta. Controle 198, saberia o PB ou o Mike Delta? Norte, bom, por o norte. É, a 1 mil pés, autorizado de decolar, pista no 0.20.070 graus, 0.69. Vai iniciar, Xana, 3.12, 3.4. Juliette, Juliette, visual no cruzamento, dá presente por outro buraquinho, chama controle 119.8. Pro buraquinho 198, Juliette, Juliette. Torre, bom dia. Gol 923, posso estar pronto. 923, ali mantém, capoeira no zero. Ali mantém, pista 10, 923. Salvador, bom dia, Papo Uniforme, Juliette, alô Juliette. Juliette, alô Juliette, este é o controle Salvador, meu cordial. Prossiga visual, estimado para pouso. Autoriza para direto da presente, para Feliz Santana, para Juliette, alô Juliette. Está autorizado, estimado para pouso, cadê? Estimado para pouso, Juliette. É, eu não entendi, confirme. É o TAM 3304, solicita se dá presente, possível coordenar pro de ofício. Ah, ok, anotei a solicitação, aguarde. Ok, obrigado. Papel Uniforme, Juliette, Tiago Juliette, informe seu estimado para pouso em João Durval, Feira de Santana. Chama pouso em mais 2-5 minutos, o Juliette, Tiago Juliette. Ciente, hora certa, 1136 mais 25, câmbio. Mais 25, Juliette. Graças, bom trabalho. O 1888 está autorizado, aproximação e aliás. É, aqui é 88. A 3304 autorizado. Controle da Xanerra, 6302, transferiu o perfil da PUCA. Oceano 312, controle, contato radar. 589. 58 no 1, bom dia. Vai manter o ponto de espera inicialmente. Vai manter o ponto de espera. O 1923, autorizado a colar pista no 0.070 graus, 0.69. Livre iniciado, 923 é bom. Vai 58 no 1, mas ali mantém, terceiro no 0. Ali mantém, 58 no 1. Controle 119, desmão. Compreendeu o controle 198, voo 923. Tá correto. Ok. Controle, bom dia, Gol 923, passa 1.900 pés. 923, controle, contato radar, gire à direita e voe Leda. Direita, direto Leda, Gol 923. Chame Recife, 1288, caso negativo, 251. 288, 1251, tá 3304. Obrigado, bom dia. Boa. De autonomia? 434 de autonomia, 4 horas e 34 minutos. 434, Vicente copiado, táxi autorizado via pátio. Juliette ingressando na alfa, transferirá com a torre em 18,6, altímetro 1013, bom voo, azul 4299. Táxi via pátio, Juliette alfa, torre no 9,6, azul 4299. Salvador, bom dia, Gol 1888. Continua a aproximação, informar a pista livre. É, tá aguardando, 88. Separa 2000, livre aliança. Ok, certo. Já mais, 2000, livre aliança. 5811, autorizado a decolar, pista no 0,2790 graus, 089. Ah, livre a decolar, 5811. Salvador Guarulhos, já temos aprovado 360, portão 2, escute a Quebec, 1013 no altímetro, número 1 para 4, só um instante, por gentileza. Poderia confirmar para o 6319? Já temos aprovação Guarulhos do 360, informação curso é a Quebec, altímetro no 03, está no portão 2, número 1 para 4, só um instante, por gentileza. 7-6-3-9-9, obrigado. 1-8-8-8 graus, 079, autorizado pouso, bicho no zero. Gente, livre pouso, 88. Do táxi, a próxima espera, Mike, cuidado. Tunum, decolou de 4-2, controle 1-9-8. Calado, 8, bom dia. Aliás, 05, bom dia, possível. Obrigado. Controle, bom dia, Webjet 581, decolou na sua escuta. Web 811 ao controle, contato radar, gira direita, voe Leda. Direita para de Leda, 581. Tirando 6319, obrigado.